em qualquer lugar existirá sua presença. Morrer é salvação, viver é o castigo. Felizes são aqueles que já tenham morrido. Segue risco que vivemos, então somos fudidos. Usados, marcados, enfim, enfurecidos. Tô vivo, mas o que adianta? Muitas vezes morto. É assim que nos querem, no fundo do poço. Mas tudo bem, continuo armado e ensandecido. O ódio corre em minhas veias por muitos motivos. Talvez esteja com medo, mas nunca sem atitude. Estou sempre preparado para várias virtudes. Minha mente é a lei, a sentença é seu rascunho. A verdade é a morte, ela é meu testemunho. O caminho escolhido às vezes é o fudido. O bem e o mal, muitos são parecidos. Quantos não pensam com os punhos e a ignorância? Sua mente está no gatilho, sua vida à distância. O ódio tomou conta de mim, meu irmão. Me sinto aflito, é tão fácil, véi. Só apertar o gatilho, o dedo corta a raiva. Simplesmente é meu dono, me sinto cego apenas. Sem pensar nos danos, sem mal entender, minha arma recua. O motivo não sei, mas nossos olhares se cruzam. Não por ele estar desarmado e indefeso, sei que não valeria matar a esmo. Olho sua pele, ela é escura como a minha. Temos algo em comum, nossas negras famílias. Seria um irmão, sendo morto por outro irmão. Mas com certeza diferente será a ação. Retomando meu posto, continuo armado. Não me sinto envergonhado e sim orgulhoso. De tempos em tempos vivemos e sofremos. Não ter nada às vezes é bom, foda mesmo é o que temos. Talvez complicado, destino é inexplicável. Cada ato insano, a morte é provável. É indiscutível a postura em que se vive matando, roubando, prejudicando a nós mesmos e sem piedade matar os inimigos. Como solucionar o enigma da vida, se não sei se vou viver o meu próximo dia? Nossos caminhos mais uma vez se cruzaram, nos encontramos novamente. Foi inevitável, como da primeira vez. Recuei minha arma, já não tinha tanto ódio, véi. Em minha alma, estava cansado em viver tudo aquilo. Queria apenas seguir o meu caminho. Meu vacilo despercebido, como numa traição. Chegou o fim, finalmente a destruição. Sangue na boca. Meu corpo alvejado por vários disparos. Minha arma cai no chão a tempo pra reparos. Viver nunca foi tão importante quanto agora. Eu gostaria de estar vivo, mas chegou a hora. Aceitaria até estar como sempre sofrendo, mas estar vivo, sempre vivo agora neste momento. Estou confuso, a dúvida percorre minha mente. O desejo de morrer ou de matar novamente. A morte chega sem chance, sem propósito. O mesmo cara que eu poupei me acertava pelas costas. O rei morreu, irmão.